A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das Três Fronteiras. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente, ouvir boa música em ótima companhia. No ar, Fronte, com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Muito bom dia, você que está na sintonia da Transamérica Foz em 104.5 no seu rádio e transamericafoz.com.br na internet. Hoje é sábado, 23 de janeiro de 2016, já passamos da metade de janeiro, é impressionante como o tempo está voando, principalmente para quem está de férias, né? E as férias já estão quase acabando. Eu sou o Guilherme Wojtkowski e peço sua companhia até meio-dia com o programa Fronte, terceira edição do ano, 13ª aqui na Transamérica. Dizem que o número 13 dá azar, enfim, não estou sabendo disso. Juntamente com o Jorge Pegoraro, a mulher do Gogli, que daqui a pouquinho já está chegando também. Vamos ter música, informação, descontração, bate-papo e você pode interagir conosco pelo WhatsApp 88282828. Transamérica Foz no Facebook, @ Transamérica Foz no Twitter e no Instagram. E sem mais delongas, vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. O Ministério da Saúde anunciou nesta semana que disponibilizará nos postos de saúde a partir de fevereiro o teste rápido para a detecção do vírus Zika como forma aí de diagnosticar casos suspeitos. A prioridade inicial será para as regiões que registraram maior quantidade de casos, como é o caso aí do estado de Pernambuco. O custo para cada diagnóstico com o novo kit será de cerca de R$ 80,00 contra mais de R$ 900 atualmente na rede privada. Em Foz do Iguaçu e região, as autoridades de saúde continuam em alerta para o registro dos casos da doença que tem provocado, no caso das gestantes, o nascimento de fetos com microcefalia. Fronte é notícia. E por falar na área da saúde, foi empossada nesta semana a nova diretora, presidente da Fundação Municipal de Saúde, a advogada Patrícia Foster, filha do ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui de Foz do Iguaçu, Ricardo Foster. Segundo Patrícia, uma das prioridades será o equilíbrio financeiro com manutenção e dos serviços prestados, mas também pagamento das dívidas. Atualmente, a gestão do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, que era feita pela Fundação, está provisoriamente a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, que retomou o espaço. O custo mensal do hospital está estimado em cerca de R$ 7 milhões e a dívida da Fundação, segundo Patrícia, estaria na casa dos R$ 42 milhões. Fronte é notícia. E por falar em dinheiro, R$ 353 milhões. Este foi o valor de mercadorias descaminhadas e contrabandeadas apreendidas pela Receita Federal à delegacia aqui de Foz do Iguaçu no ano de 2015. O valor refere-se a veículos e mercadorias confiscados nas ações realizadas na área de abrangência da delegacia, que cobre aqui grande parte do extremo oeste do Paraná. Já o total de doações e repasses a órgãos públicos e entidades cadastradas chegou a R$ 358 milhões, crescimento aí de 45% na comparação com 2014 e valor maior que as apreensões do período. Mesmo com os repasses, a Receita continua atualmente com mais de 3 mil carros armazenados nos seus pátios e depósitos, lembrando aí que é uma quantidade grande, mas no pico das operações a Receita chegou a armazenar mais de 10 mil veículos aqui na terra das Cataratas. Fronte é notícia. E o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, publicou nesta semana a resolução que regulamenta o limite de gastos para as campanhas eleitorais de prefeito e vereador agora em 2016. No caso de Foz do Iguaçu, o limite para candidatos a prefeito será de R$ 1.200.000, enquanto que para candidatos a vereador o limite é de R$ 65.900. O teto é 70% mais baixo que os maiores valores declarados pelos candidatos na eleição de 2012, até porque a campanha será mais curta em relação ao pleito anterior e não haveria tanta necessidade de gastar tanto dinheiro, né? Ou será que haveria? Fronte é polêmica. Representantes da sociedade civil de Foz do Iguaçu e do Oeste do Paraná participaram nesta sexta-feira de um encontro para definir posturas a respeito de um tema que não apenas tira o sono de quem viaja, como afeta os custos de toda a cadeia produtiva que viaja até você aqui no Oeste do Paraná. O pedágio em rodovias como a BR-277, um dos mais caros não só do Brasil, como também do mundo. O encontro acontece ante as tratativas encampadas pelo governador Beto Richa de renovar as atuais concessões do pedágio no Paraná, isso mesmo, renovar com as atuais empresas, com um detalhe interessante de que os contratos não acabam no atual mandato, né? No mandato do governador Beto Richa, mas lá em 2021, no penúltimo ano do mandato do próximo governador. Em entrevista aqui em Foz ontem, o Edson José de Vasconcelos, que é vice-presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, disse que o impacto do pedágio na economia paranaense é significativamente grande, mas que aqui no oeste do estado, devido à distância em relação aos portos no litoral e também aos grandes centros do país, e claro, a questão aí da indisponibilidade de rodovias não pedagiadas, né? Este impacto torna-se ainda maior. No Paraná, o impacto é grande, mas na região oeste é um pouco mais agressivo. Como a região é agrícola, agroindústria, o produto tem impacto maior do frete. Uma carga de soja daqui ao porto tem quase 22% de impacto de frete em cima dessa carga. As regiões que tem um metal mecânico um pouco mais apurado, o frete talvez não impacte tanto, mas nós estamos longe do porto, para trazer é difícil, para levar é mais difícil ainda. Mas eu sei que aqui o impacto direto na produção chega a 22%. Um dos setores mais impactados, segundo o vice-presidente da FIEP, Edson José de Vasconcelos, é o das cooperativas. As cooperativas, elas têm menos de 1% de lucro real em toda sua operação. O cálculo que foi feito com o impacto de redução direta no pedágio influenciaria em quase 30% do lucro total das cooperativas, que na verdade são reflexo da região. Na avaliação de Vasconcelos, o alto valor dos pedágios prejudica diretamente não apenas o grande empresário, como também os pequenos e a população que consome os produtos. Prejudica e o pedágio tem que ser uma responsabilidade. Devido à falta de condições do governo tocar a rodovia, ele traz o pedágio uma concessão privada, porém o controle tem que ser muito mais apurado, tem que ter uma responsabilidade de economia, de economicidade. Um pedágio pode potencializar uma região, como pode também tirar do circuito produtivo uma região. E nós, o estado do Paraná, os números comparativos que nós temos é que o estado aqui paga o maior pedágio do país. Então isso com certeza trava a economia, trava a produção. O vice-presidente da FIEP, Edson José de Vasconcelos, analisa que é difícil traçar um comparativo direto com outras rodovias, mas que pelos estudos realizados pela entidade, o pedágio no Paraná tem tarifas superdimensionadas e poucas obras de melhorias. O comparativo, para ser justo, você tem que pegar uma rodovia que tem o mesmo fluxo de carros para você saber exatamente fluxo vezes tarifa com faturamento diário. A previsão é que nós tenhamos 50% de redução de custo daquilo que acontece lá fora. Então aqui nós cobramos o dobro e o grau de investimento também é bem menor do que lá fora. Então aqui nós cobramos mais e investimos menos. E lá fora também nós temos que as obras são feitas nos primeiros anos de concessão. Aqui todas elas foram jogadas no final do contrato. Isso impacta também no cálculo do equilíbrio econômico da TIR. Então aqui nós temos uma situação atípica do estado comparado ao Brasil. Já para o jurista Homero Marquesi, que quando era servidor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, realizou uma das auditorias nos contratos das concessionárias de pedágio nas rodovias, os problemas das atuais concessões remetem à origem, ou seja, à forma de assinatura dos contratos. Esses contratos paranaenses, eles têm uma série de vícios. E isso tudo vem lá de trás, quando eles foram firmados em 1997. Foi o primeiro estado do Brasil a adotar a concessão de rodovias e, dada a inexperiência em relação a esse assunto, o Paraná acabou cometendo uma série de erros no momento de fazer o modelo de concessão e depois ao cuidar do contrato. Não só no início do contrato foi assegurado às empresas uma remuneração muito alta, que hoje é muito mais baixa nos modelos praticados no país, como também ao longo do tempo o Estado do Paraná foi alterando unilateralmente o contrato e desequilibrando mais ele do que antes. Então as empresas, além de terem garantido um lucro muito grande no início, acabaram com o passar do tempo tendo esse lucro aumentado. Segundo Marquesi, o tema da renovação dos atuais contratos de pedágio, além de controvertido, esbarra na legalidade. O governo do estado do Paraná quer prorrogar esse contrato desde já. A alegação é de que com isso é possível antecipar algumas obras, é possível introduzir algumas obras no contrato. O problema é que não se sabe exatamente o que vai ser feito. O contrato encontra-se atualmente equilibrado. E no nosso entendimento, essa prorrogação vai apenas consolidar esses problemas. E também tem a questão jurídica, né? Se é possível ou não. Na verdade, pelo menos no nosso entendimento, não é possível fazer essa prorrogação. Homero Marchesi falou também sobre o resultado da auditoria realizada pelo TCE na época e os riscos de novos desequilíbrios caso os atuais contratos de pedágio sejam renovados. Nós fizemos um trabalho, quando era servidor do Tribunal de Contas, isso em 2012, nós indicamos que as tarifas estavam 32% além do que elas deveriam estar. Esse número cresceu desde então. Se esse contrato for prorrogado da maneira como está hoje, esse desequilíbrio muito provavelmente vai continuar, o que significa que a população perde sim. Por sua vez, Danilo Vendrúsculo, coordenador da Câmara Técnica de Logística do Programa Oeste em Desenvolvimento, disse que não acredita numa redução da tarifa atual, mas que o debate iniciado pela sociedade deve incidir diretamente sobre os moldes de um futuro contrato de concessão. Acho pouco provável nós conseguirmos reduzir a taxa de pedágio, até porque todas as ações que tiveram até o presente momento, nós não temos conhecimento de nenhuma atitude que tenha reduzido o preço do pedágio. E acho pouco provável, essa não é a nossa intenção de querer reduzir, até porque tem um contrato que ele vence em 2021 e que o que nós queremos fazer e estamos fazendo é abrir isso para o debate e levar esclarecimento para que o próximo contrato não venha a ser um contrato dos moldes que é hoje. E sobre essa questão dos pedágios, eu vou colocar aqui um ponto que não pode ficar de fora de qualquer discussão sobre o assunto. Esse modelo que implantaram aqui no Paraná não apenas não é o único que existe, como também não é assim que funciona em outros lugares do mundo. Aqui, por exemplo, você paga pedágio na ida e na volta. Já em muitos países, a cancela do pedágio fica em apenas uma das pistas, ou seja, você paga apenas uma vez, ou na ida ou na volta. Sem falar que o modelo de pedágio mais comum no mundo não é pegar uma rodovia e simplesmente entregar para uma concessionária, né? Deixando aí o cidadão sem ter outra estrada para usar. Aqui em Foz, por exemplo, se você não tem dinheiro e dinheiro vivo para pagar o pedágio, você simplesmente não consegue nem chegar em São Miguel do Iguaçu, porque não há outra estrada. Ou seja, você é obrigado a usar a BR-277 pagar o pedágio, tornando-se até uma espécie de refém desta situação. Em vários países ditos desenvolvidos, por exemplo, você tem a estrada pedagiada, mais moderna e também a estrada antiga. Ou seja, na hora de viajar, você simplesmente escolhe se quer ir de graça pela estrada antiga, que é mais estreita, tem mais curvas, não é tão segura e não está no melhor estado de conservação. Então, se quer pagar o pedágio e viajar numa estrada mais moderna, mais segura e poder andar mais rápido. Enfim, você escolhe, é uma questão de escolha. Já que no Brasil nós não temos isso, né? Você simplesmente é obrigado a pagar e ponto. Mas eu vou parar por aqui no meu comentário, porque no front quem comenta, inclusive sobre esse assunto, é o Jorge Pegoraro. Fala, Pegoraro! Jorge Pegoraro, bom dia! Bom dia, Guilherme! 1,8 mil dos 2,5 mil quilômetros do chamado Anel de Integração do Paraná são de rodovias federais, que estão cedidas ao governo estadual desde 1997 e que irão até 2021, quando acabam os atuais contratos. Para estender o prazo das concessões, em operação há quase 20 anos, o governo federal precisaria ser convencido de que isto é um bom negócio. Por isso, o Ministério dos Transportes determinou que fosse formada uma equipe de trabalho para analisar em que condições a prorrogação seria interessante. O governo federal já antecipou que as principais exigências para aceitar o acordo são a duplicação de todas as rodovias do anel de integração e a redução drástica de todas as tarifas. 50 municípios da região estão discutindo em Foz do Iguaçu o atual modelo dos contratos de concessão e pedir, essa é a sua intenção, uma revisão nos valores, que impactam diretamente o valor da produção agrícola e agroindustrial do estado. O valor do frete por tonelada entre Oeste e Paranaguá é hoje de R$ 90,00, dos quais só o pedágio representa R$ 20,00, ou seja, 22% do total. Ocorre que o modelo aplicado na BR-277 está defasado e o valor dos pedágios é muito alto, quando comparado ao de rodovias de outros estados, como Santa Catarina, por exemplo, onde as estradas são duplicadas e a tarifa é bem inferior. A tarifa do pedágio na BR-277 é considerada a mais cara do Brasil, acrescenta o presidente de uma importante cooperativa da região com sede sede em Cascavel, bem como é o único corredor rodoviário para o porto de Paranaguá, onde é escoada a nossa produção e de onde vem o suprimento de matérias-primas. Portanto, sem alternativa de tráfego. O valor do pedágio tira competitividade em relação a outras regiões do estado, nos mercados nacionais e internacionais, afirmam especialistas. Sem dúvidas, um novo modelo de contrato dos pedágios no Paraná se faz necessário e que permita a toda a região continuar investindo, gerando emprego, renda e qualidade de vida para todos os habitantes paranaenses. Pense nisso comigo. Comentário de Jorge Pegoraro, todos os sábados aqui no Front Transamérica. E lembrando, né, que você também pode interagir, deixar conosco o registro da sua participação. Contato da Transamérica Foz no WhatsApp é o 45-8828-2828. Transamérica Foz é a nossa fanpage no Facebook, @ Transamérica Foz, nosso perfil no Twitter e também no Instagram. You better. You better. When I say I need. you say you better. You better, you better, you better. When I say I need you, you say you better. You better, you better. When I say I love you, you say you better. Música do The Who, quem mesmo? Pois é, né? The Who, quem? Piadinha batida essa, né? Mas não tem problema, porque sim, ele está de volta! Primeira edição de 2016 do quadro Front Investiga, hoje especial sobre os 20 anos do ET mais famoso do Brasil. E olha que não estou falando de ETs locais, hein? Front Investiga. Varginha, 20 de janeiro de 1996. Há exatos 20 anos e 3 dias, um dos maiores mistérios ufológicos do mundo teve lugar no Brasil. A aparição de um suposto extraterrestre, que ficou batizado como ET de Varginha, junto ao muro em um terreno baldio na pacata cidade do interior mineiro. A criatura foi vista por 3 meninas que disseram que ele era baixinho, esquisito, feio e de olhos vermelhos. Descrição compatível, aliás, com a de vários bebuns que eu conheço, viu? Mas as meninas disseram também que ele parecia um ET. Bom, eu também pareço. E que seu aspecto não era algo desse mundo, o que imediatamente chamou a atenção de estilistas e também das autoridades. Nas horas e dias que se seguiram, movimentações estranhas foram verificadas em Varginha e nos arredores, inclusive por parte das autoridades da aeronáutica. De lá pra cá, entretanto, só o que se sabe é nada. Dá até a impressão de que o ET de Varginha se existiu, desintegrou-se no ar ou, quem sabe, fugiu pro Paraguai. Peraí, mas será que isso pode ter acontecido mesmo? O ET fugindo pro Paraguai? Diante das dúvidas e da falta de pauta jornalística no mês de janeiro, a equipe do quadro Front Investiga foi em busca de informações sobre uma suposta fuga do ET de Varginha para um local com fama intergaláctica e para onde até personagem de novela metido a bandidão quer fugir, a fronteira entre Brasil e Paraguai. Os indícios revelados pelo ano de 1996 são estarrecedores. Foi em 1996, por exemplo, que teve início a construção de uma enigmática base às margens do Lago de Itaipu, ao lado da Prainha de Três Lagoas. Chamada de base náutica, arquitetonicamente estranha construção funcionou a todo vapor pouco mais de 3 anos, sendo misteriosamente abandonada, engolida pela vegetação e chamada até mesmo de base alienígena náutica de Três Lagoas. Coincidência? Acreditamos que não. Foi em 1996 também que um candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, numa disputa que foi vencida por um japonês até então pouco conhecido pelos eleitores terráqueos, foi chamado de ET pelos adversários e assumiu sua origem de forma estarrecedora, acendendo o dedo como o ET do Spielberg em pleno horário eleitoral. Coincidência? Simplesmente não. Não pode ser. Também nas eleições de 1996, um candidato a vereador de nome Ladislau, codinome Ufologista, apresentou como símbolo de sua campanha uma bandeira que, segundo ele, seria a bandeira dos ETs. Como Ladislau teve acesso àquela bandeira? Teria ele tido contato imediato de terceiro ou maior grau com o ET de Varginha? Infelizmente, jamais saberemos, pois Ladislau simplesmente já não está entre nós. Partiu para outros mundos. Pesquisas científicas apontam, porém, que o efeito do raio branqueador de memória dos homens de preto, cujo primeiro filme surgiu, curiosamente, pouco tempo após o ET de Varginha, tem prazo de validade de menos de 20 anos. Algumas das memórias daquele caso, portanto, já estariam prestes a vir à tona. Ouça o que disse, por exemplo, o nosso informante que pediu para não ser identificado a respeito de suas lembranças da aparição. Corta, produção, ele pediu para não ser identificado. Essa voz aí todo mundo sabe que é do Homem do Bussaco. Enfim, não tem problema? Ok, exploda-se então, vamos rodar mesmo assim. Esse negócio de extraterrestre é coisa antiga. Sempre TVT, na Itaipu. Discos voadores sobrevoando a usina de Itaipu? Não, barrageiros. Um mais feio que o outro. No padrão humano, claro. Como ETs eles eram bonitos, mas lá no planeta deles. E sobre o ET de Varginha em 1996, sobre ele ter fugido aqui pra fronteira, o que é que você sabe? Nada. Eu só lembro do Homem de Preto. Ele puxou uma caneta, colocou o óculos, bateu uma foto, saiu o flash. E aí eu não lembro mais nada. Peraí, mas se você lembra disso, você lembra do resto também, né? Senão isso não teria... Isso teria sido apagado da sua memória também. Pode até ser. Mas eu não lembro nada. Tinha bebido muito com aquele baixinho de olhos vermelhos. Acho que ele tentou fazer algo comigo. Acordei com uma dor aqui. Aqui atrás. Não me lembro. A produção do quadro Front Investiga foi contatada também por uma antiga trabalhadora do sexo que relata um estranho avistamento na região da Avenida Costa e Silva, perto da rodoviária, na noite de 22 de janeiro de 1996, momentos após a chegada de um ônibus procedente, sim, você sabe de onde, de Varginha, interior de Minas Gerais. Rubiano, cabeça, procura soleio. Ele estava andando ali perto da rodoviária, em direção ao Parque Presidente, meio perdido, meio carente. A gente estava em um grupo de três meninas. Foi aí que ele veio na nossa direção. Está um pouco mais cantado que o Rubiano. E o que aconteceu? Mais que palavra. Comigo, nada. Eu era seletiva. Não saía com qualquer um. Aquele baixinho falava esquisito, sabe? Ele não tinha dinheiro, mas mostrou uma pedra brilhante, que parecia uma esmeralda ou uma criptonita. Minhas outras duas colegas foram. E o que elas disseram depois? Disseram que o baixinho era arretado. Além de três olhos, ele tinha três pernas. Elas disseram que não deram conta, que o baixinho parecia de outro mundo. Será que esse baixinho, então, podia ser o ET de Varginha? Mas quero com um pouco de tono para o soleio, dame. Se ele era o ET de Varginha, eu não sei. Mas depois do que elas falaram, me arrependi de não ter ido. Não pela pedra brilhante, mas pelo prazer. Pelo prazer da profissão. E não sabe como. Meses depois, uma delas descobriu que estava grávida. Nunca mais soubemos dela. Acho que foi abduzida. A diferença está muito clara. Acredite se quiser, um relato ainda mais estranho, feito pelo porteiro de um ninho de amor das proximidades, corrobora a parte da versão da antiga trabalhadora e acrescenta detalhes ainda mais estarrecedores. Cada um tem sua característica. As meninas não paravam de gritar dentro do quarto. Chamei a polícia, mas quem apareceu foi o pessoal do exército, militares. Disseram que estavam passando por ali. De rotina. Achei esquisito. E o que foi que eles fizeram, então? Não era nada de grave. Os gritos das meninas não eram de dor. Eram de outra coisa. Os militares convidaram o baixinho, o ET, para tomar uns tragos. Na vila militar. Saíram abraçados. De boa. E como foi que o baixinho, o suposto ET, pagou a conta no motel? Com dinheiro ou ele deixou uma pedrinha lá também? Não, ele deixou uma pedra lá. Pedra maneira. E você ainda tem essa pedra ou então, se não tem, sabe do paradeiro? Não, não tenho a pedra. Sim, sei do paradeiro. E o que aconteceu então? Fumei. Foi um barato de outro mundo. Mas não conta pra ninguém, tá bom? Vire a palavra. Diante das informações, verificamos com a polícia sobre a existência de um registro suspeito de atendimento na noite do dia 22, madrugada do dia 23 de janeiro de 1996. Os registros de chamadas corroboram o relato do porteiro. Quer saber mais? O livro de ocorrências daquele plantão aponta também um chamado para atendimento a uma situação de perturbação da paz pública, som alto, na Vila Militar, como nos conta um policial aposentado que estava de serviço naquela histórica madrugada. O senhor estava na viatura que atendeu a ocorrência na Vila Militar? É lamentável. Positivo. Eram três indivíduos em atitude etílica suspeita, fazendo muita bagunça. Dois militares e um baixinho, que estava chapado, de olhos vermelhos. Tem que mandar matar uma desgraça dessa. E o que foi que vocês fizeram lá? Eu tô louco. Pergunta, eu pergunto. Não lembro direito. Foi tudo muito estranho. Tenho a sensação de que o baixinho saiu voando numa nave, que aquele rapper americano, Owen Smith, apareceu por lá e deixou a gente vendo estrelas. Não lembro muito bem. Se eu anotasse tudo o que eu acho que vi, seria dado de baixa e chamado de maluco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. E quais são os registros daquele plantão? Filhinho, a mamãe te ama. Pega essa maconha, o menino tem 16 anos de idade. Pega essa maconha. Tem só uns rabiscos. Jogamos forca e jogo da velha. Ganhei todas as vezes. Desculpe, minha cabeça ainda dói. Só de pensar. A senhora tá transformando o seu filho num marginal, num bandido. Evidências inconcretas, mas evidentes sobre a passagem do ET de Varginha aqui pela fronteira. Bacanais interestelares, som alto, luzes e homens de preto na madrugada. Pode ser que seja tudo delírio, pode ser que seja verdade. Pode ser que o ET de Varginha tenha fugido para o Paraguai e se tornado o ET de Encarnación. Por que não? Mistérios que continuam sem ser esclarecidos em mais uma edição do quadro Fronte Investiga. E com essa trilha alemã no fundo que nos faz lembrar de barris de chopp, é, a Oktoberfest brasileira, vulgo carnaval, já está quase chegando aí. Vamos agora a um rápido intervalo aqui no Fronte Transamérica, sem esquecer, claro, que ainda no programa de hoje teremos mais uma edição do nosso quadro do 7 a 1 da semana, que é o massacre nosso de cada dia, com 7 notícias que são como gols da Alemanha nas costas do nosso herói Davi Luiz. Intervalo aqui na programação da sua rádio para que a gente possa pagar a conta de luz aí da geladeira que mantém a geladinha, né? Vamos a uma pausa então e já voltamos. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.